Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Quarto Andamento aqui na Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo para mais uma hora dedicada à música de todos os tempos. Esta noite ficamos com obras de um compositor que nunca por cá passou. Falamos de Felix Mendelssohn, que nos traz para já a Quarta Sinfonia. Logo depois voltarei para mais uma intervenção e para mais uma obra. Thank you. Thank you. Depois de termos ficado com a Quarta Sinfonia de Mendelssohn, vamos ficar com a Quinta Sinfonia do mesmo compositor. Félix Mendelssohn brinda-nos então com a sua Quinta Sinfonia. Esta noite terminamos por aqui, mas voltamos na próxima semana. Fique bem, boa noite e até à próxima quarta-feira. Thank you.

Quarto Andamento, com Joana Santos.